9. Immer der gleiche Trott. Manuels Alltag hat wenig Aufregendes zu bieten. Hören Sie selbst. De manhã levanto-me às 7:30. Tomo duche e depois tomo o pequeno almoço. Normalmente como pão com manteiga e doce e bebo uma chávena de café com leite. Depois apanho o autocarro e vou para o emprego. Almoço à 1 hora na cantina da empresa e à tarde trabalho até às 5. Chego a casa por volta das 5:30. Costumo jantar às 8 e às vezes vou depois ao café tomar a bica ou então leio o jornal ou vejo televisão. Vou para a cama quase sempre à meia-noite. Nunca acontece nada de especial.